Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário, também pelas mídias sociais e pela imprensa, a minha cordial saudação. É com bastante alegria que retorno a essa tribuna, depois de uma semana de muito trabalho e de uma semana também de muitos questionamentos em relação até que ponto vale a exposição. Até que ponto vale o trabalho fiscalizatório, o trabalho de busca por melhores serviços para o nosso cidadão. E chego aqui, nessa tribuna, com a segurança e a certeza de que tudo vale a pena. Porque as pessoas que estão lá na rua, elas precisam muito de seriedade, elas precisam muito de justiça e elas precisam muito de esperança. E não é com ataques aos quais eu venho sofrendo com a intervenção na minha vida pessoal, não é com ataques de fakes nas minhas redes sociais, e tão menos com ataques, com encenamentos e com teatro até aqui dentro dessa casa que irão me calar. Felizmente, a minha consciência fala acima de tudo que eu estou no caminho certo e que eu estou respondendo às pessoas com um trabalho digno e honesto. No início dessa noite, nós tivemos aqui, em meio aos trabalhos legislativos, uma homenagem. E a Arequerb, a Associação dos Reis de Kerb, e eu tive o privilégio de conversar com o senhor que ainda está aqui nesse plenário, senhor Ivo Pedro Gelinger, que me fez uma confissão, dizendo que o primeiro voto que ele deu foi para o meu avô, quando concorreu a prefeito e se elegeu prefeito nessa cidade. Não por ser meu avô, disse isso para ele, não por ser meu avô, mas pelo que eu escuto das pessoas, porque eu não tive o privilégio e a oportunidade de conhecê-lo, mas o que eu escuto das pessoas, se não o melhor, foi um dos melhores prefeitos que Taquara já teve. Por quê? Porque ele fazia uma administração para as pessoas. Ele fazia uma administração com as pessoas. Nunca por interesses próprios. E essa mesma tradição que o meu avô deixou aqui em Taquara e na sua família, eu trago comigo esse compromisso e essa responsabilidade. E assim eu levarei até o final desse mandato, assim eu levarei enquanto estiver envolvido na política, e assim eu levarei em toda a minha vida. Hoje ele é um dia especial, porque ele me traz lembranças. Ao mesmo tempo, ele é um dia difícil, porque são lembranças de tempos vividos que, infelizmente, nós não conseguimos mais recuperar. Eu tentei escrever algumas palavras aqui nessa noite para simbolizar aquilo que eu estou sentindo e não consegui. Então, vou me apropriar de um texto postado hoje nas redes sociais pelo meu amigo, meu parceiro, Maurício Souza Rosa. Esse cara está fazendo muita falta. Ainda é muito difícil falar com as pessoas a respeito dele. Eu fico indignado quando ouço de alguns que 2020 seria o pleito. Eu fico indignado com alguns quando ouço que 2020 seria o seu ano. Agora seria a sua vez. É lamentável que alguns tiveram e ainda tenham um senso de urgência tão pouco crítico. Hoje, aquele que eu digo que foi meu irmão, não apenas um amigo, o nosso querido Dr. Fabiano Matti, estaria de aniversário se não tivesse sido acometido desta doença maligna que afeta cada vez mais pessoas, independentemente de idade, posição social, formação e até credo religioso. Nossa cidade ainda ressente a sua perda e acredito que será assim por muitos anos, que sua vida ela não tenha sido em vão e que aquilo que ele defendia permaneça vivo no coração daqueles que o acompanhavam e que a sua morte ela possa nos ensinar a respeito do quão importante é enxergarmos o próximo, não apenas olhar. Que a sua morte ela sirva de reflexão sobre ataques infundados, os quais as pessoas cometem um para os outros. Ao teatro que alguns cometem para denegrir a imagem do outro. Eu queria muito me manifestar ainda sobre o HBJ, que vem colecionando mortes e que precisa urgentemente de uma posição, que precisa de urgentemente de uma ação por parte do Executivo Municipal. Infelizmente, o meu tempo se encerra, já se encerrou. E na semana que vem, eu venho para tratar sobre a HBJ, única e exclusivamente, porque nós precisamos de resposta. A quem pertence o HBJ? A quem pertence o prédio do HBJ? Ora, se essas respostas elas indicam que é para o município do município, está na hora do prefeito assumir a sua responsabilidade enquanto prefeito, bater no peito, trazer para si e dizer, vamos resolver. Uma boa semana a todos, senhores e todas, senhoras.